chegaste, passos apertados, os olhos embargados, cheios de medos teus. Pediste tu levasse a mágoa e tu tocasse a alma, olhando para os meus. Apertei-te contra o peito. Como companhia, às vezes escura e fria, dura realidade. E ninguém olha para ti com olhos de gente, até mesmo indiferente a quem és de verdade. Esquece o teu mundo lá. Estava ali uma senhora a olhar para mim. O que é que está aqui a fazer?